Na margem do riacho, pro bando de Lampião, o almoço hoje é bala. No outro hemisfério, nos arredores da usina, o almoço é radiação. O almoço hoje é bomba, para culpados inocentes. O almoço é terremoto, para cristãos e ateus. As filas afundarão, nem os bancos estarão a salvo desta vez. Minha mãe não pariu nenhum punk. No entanto, aqui estou eu. Sou eu. Atenção, Sou eu. grandes Sou eu. investidores! Corre Sou enquanto é tempo! eu. Sou eu. Junte-se à Junte-se à Indonésia Indonésia na na nervosa nervosa viagem viagem do do Timor. Timor. As petrolíferas ocidentais já despertaram para os atrativos da região. Região. E o E o melhor melhor é é que que imprensa imprensa livre, livre, como sempre, finge finge ignorar ignorar como como convém. convém. Afinal, todos Sabemos sabemos que que nada nada disso disso seria seria possível possível sem um banho fervente de sangue iniciado em 75 pelos indomáveis pelos generais indomáveis generais indonésios indonésios que que naturalmente naturalmente contaram contaram com com todo o todo apoio o logístico. Atentam-se a armas, armas e mais armas de Washington para dar dar sumiço sumiço em nada e menos nada que um menos que um terço terço da da população. população. Viva Carter! Viva imprensa livre! Aproveite a liquidação! O Liquidação! almoço hoje é negócio Liquidação! para azar da Liquidação! gentalha e Liquidação! para os que não se sujam. E o Liquidação! almoço é radiação, cabelo caindo, pele queimando, estômago doendo. Para todos os sapos, para todos os padres e, sobretudo, os buscoveiros. Minha mãe não pariu nenhum punk. No entanto, aqui estou eu. O almoço é morte, o almoço hoje é bala. Sobretudo para os coveiros, o almoço hoje é morte, o almoço é radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação. Radiação.